estavam juntas, aparentemente iguais, mas em 5 lamparinas, olhos já não tinha mais. Quando elas perceberam, emprestado foram procurar, mas azeite não se empresta, tem que na fonte buscar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Está chegando a hora, o dia da vitória já se aproxima, eu quero estar lá. Eu vou encher de óleo a minha lamparina, eu não quero ficar. Vai ser só alegria, festa todo dia, quando a noiva santo, o noivo encontrar. Lá nos portais da glória, o hino da vitória, a igreja vai cantar. Se prepare, se prepare, tudo está se cumprindo, o noivo já vem vindo, o clarim vai soar. Se prepare, se prepare, como ladrão da noite, a qualquer momento ele voltará. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Vencedores, vencedores, não haverá noite, não haverá morte naquele lugar. Vencedores, vencedores, junto com os anjos no coral tão lindo, a igreja vai cantar. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, para sempre santo, nunca vai cessar. Santo, santo, santo, santo, vivo está. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar.